capa de pistola. Passe a respeitar. Capa de pistola. Passe a respeitar. Comédia descuidou, bate na lata. Quebrada não é lugar de dar mancada. Comédia descuidou, bate na lata. Favela louca, que cobra as falhas. Tá não, louco que cê quer. Comédia na vila, na maldade da quina que não para em pé, só ladrão. Na rua só vagaba de montão. Num enquadro agiliza que as crianças tá na mão. Então dispara nos capa que desrespeita a quebrada. Na cola sobe o gás e vê se cobra mancada. Sem dó, sem dever, sem pró, sem doguela, sem B.O. favela. Lei assim pra quem desacreditou e só. Joe, decide o que cê quer aqui na rua, vixe Joe. O medo é quem transforma as pessoas, vixe Joe. Malandro que é malandro é quem se joga, bicho Joe. No gueto cai, capa de pistola. Só deixa aí, deixa esses bico vim tentar. Sem moscar, sem dar falha, eu me mantenho no lugar. No migué, na moral, sem dar nó, eu faço a minha. Os capa de pistola, demorou, vai dando linha, vai. Capa de pistola. Passe a respeitar. Capa de pistola. Descuidou, bate na lata. Quebrada não é lugar de dar mancada. Comédia descuidou, bate na lata. Favela louca, que cobra as falhas. Como é? Se mostra que os loucos vêm na agonia. No encalço, escapa grila de sandô. Não tem saída, é o que cê quer. Passe a respeitar, se não cai. Favela quem trai. Dos becos não sai, se liga, Zé. Roça, qual é que é desses comédia? A prosa que é outra vacilou, não vai ter brecha. Então aprende a respeitar, faz a sua só na fé. No descuido, capa corre, sobe, é isso que cê quer, Joe. Então some, que enxame já vem na reta. Então some, que os homens já tá na quebra. Então some, na pane, não quebre as pernas. Então some, no bonde, não tem comédia. E aí, passe a respeitar, se não passar cê vai cair. No bolso tem muita disposição pra prosseguir. Pelas ruas, no que tu quer tirar, me diz aí qual é a sua. Sem maquiagem os capa vai cair só na loucura. Capa de pistola. Passe a respeitar. Capa de pistola. Passe a respeitar. Comédia descuidou, bate na lata.